adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você ouviu aí a fundo, está ouvindo aí a fundo, é Como Uma Onda no Mar, e com o Lulu Santos, e antes você ouviu Do Seu Lado com o Jota Quest, aqui no programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana o Grande, amigo de todos, e vamos seguindo esse programa legal de informação e entretenimento para você. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Notícias do dia. Economia. Economia deve crescer economia deve crescer 0,33%, projetam instituições financeiras. A economia brasileira deve crescer 0,33% neste ano, de acordo com estimativa de instituições financeiras consultadas todas as semanas pelo Banco Central. Na semana passada, a projeção estava em 0,48%. A redução na estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, vem ocorrendo há 16 semanas consecutivas. Para 2015, a projeção caiu de 1,1% para 1,4%. Para a produção industrial, a estimativa é de queda de 1,98% neste ano, com recuperação em 2015. Para o próximo ano, a projeção de expansão é 1,5%. Dólar fecha em alta de 0,38%, cotado a R$ 2,34, 3439. O dólar fechou em alta de 0,38% nesta segunda-feira, dia 15, cotado a R$ 2,3439, o maior valor de fechamento desde março. Nesta sessão, a divisa também atingiu a sexta alta consecutiva. No mês, a moeda americana acumula alta de 4,69% e, no ano, queda de 0,58%. O Banco Central deu continuidade às intervenções diárias no mercado de câmbio, com oferta de 4 mil em cambiais, que equivalem à queda futura de dólares com vencimento em 1º de julho e 1º de setembro de 2015. Número de empresas inadimplentes bate recorde em julho. O número de empresas inadimplentes bateu recorde em julho deste ano. Levantamento da Serasa Experian aponta que 3,57 milhões de empresas têm dívidas em atraso e, por isso, tiveram o nome incluído na lista de inadimplentes. O número é maior do que o verificado em julho de 2013, quando foram registrados 3,28 milhões no mesmo mês de 2012, quando se iniciou o estudo. Eram 2,99 milhões de empresas do total. Manteiga anuncia a redução do imposto de renda sobre lucro no exterior para toda a indústria. recebido com protestos em frente ao prédio da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu com empresários e anunciou uma nova medida para incentivar a indústria. A redução da alíquota de impostos de renda sobre lucros no exterior de empresas brasileiras de 34% para 25%. A medida já valia para os setores de alimentos, bebidas e construção civil. A partir de outubro, o benefício será estendido a todo o setor manufatureiro. Corrupção no alto escalão da PM é exemplo da falência da segurança no RJ. Os 24 mandados de prisão expedidos contra policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar em Bangu, na zona oeste do Rio, não são exatamente uma novidade. Há mais de 10 anos, o problema é o mesmo. Se antes o envolvimento era com caça-níqueis, agora os delitos abrangem cobrança de propina a comerciantes, mototáxis e vans. Em 2006, o comandante do mesmo batalhão, Coronel Celso Nogueira, foi preso junto com 39 policiais. A moeda de troca mudou, mas a corrupção continua dentro da corporação. Para especialistas, o problema não é regional, muito menos novidade. Esse caso demonstra, mais uma vez, a decadência moral das instituições militares. MPF de São Paulo denuncia Eike Batista por vantagens ilícitas no mercado financeiro. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o empresário Eike Batista por uso de informações privilegiadas para obtenção de vantagens ilícitas no mercado financeiro. Crime conhecido como Insider. Seguindo adiante, as irregularidades envolvem a negociação de ações da OSX Construção Naval SA, empresa controlada por Eike. O MPF pede que ele seja condenado, ao pagamento da multa máxima prevista em lei e equivalente a 3 vezes os 8,7 milhões obtidos ilegalmente. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Não se perca pela hora. A hora certa para você são 7:51. Não se perca pela hora. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Vamos de esporte. Flamengo ganha do Corinthians com gol irregular e estanca jejum. Um gol nascido de uma posição irregular do atacante Eduardo da Silva garantiu ao Flamengo uma importante vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo, depois de 2 derrotas consecutivas. Diante de um Maracanã com ótimo público, o time da casa jogou melhor do que o Corinthians, que sempre esteve mais perto dos 3 pontos. Mas o lance capital da vitória por 1-0 provocará polêmica. São Paulo bate Cruzeiro em final e aquece briga por título. Antes do jogo contra o Cruzeiro, o técnico Muricy Ramalho tentou acalmar os são paulinos, dizendo que o jogo não era uma final.

que ir pra bem longe vá. Leve um beijo meu. A distância nunca apagará o que não se esqueceu. Natural como as flores que aparecem sempre. Ser a vontade que alimenta nosso coração. A saudade é um sentimento bom. Quando vem dizer, quem nunca mergulhou numa paixão não sabe o que é. Sentimento bom, eu quero ficar no espaço ou no... Você está ouvindo Rádio Estação. Sonho bom e fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração. Não há tempo pra viver igual. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar. Não vai doer. Deixa a energia do som te levar. Vibe positiva solta pelo ar. Sente com a alma é capaz de amar. Sempre livre pra cantar. Oh, oh, oh. Nath Roots Reggae Pan chegou. Transformando toda noite em amor. Oh, oh, oh. Nath Roots Reggae Pan chegou. Transformando toda noite em amor. Diretamente de Brasília, os aplausos pra Flora Matos. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o céu chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. A estrada é longa, a disposição me afronta. Louca pra chegar, porém alucinada. E tô curtindo a lombra de andar na onda. Enquanto eu não chego, observo isso só. Essencial pra todo ser que sonha. Ter uma visão ampla, cansada de ver já foi. Tô preferindo ver a onça, sem perder a honra. Uma mulher que anda, sempre a subir em frente, avante e sem vergonha. Tem que ter a manha, tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilona. E não bate apanha, só saio do sério quando é pra sair da lona. Tava esperando o sol, ele disse que cê me ama. Acreditei, te chamei. Sei que assim cê se assanha. Volta pro meu colo, me mostra a sua gana. De crescer do meu lado ao lado de quem não engana. Do DF pra Floripa, da Bela Vista pro Dama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Sintonize sua vibração. Não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora? É hora de tentar se libertar, não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva solta pelo ar. Sente que a alma é capaz de amar, sempre livre pra cantar. Oh, oh, oh. Nath Roots Reggae Pai chegou. Oh, oh, oh. Transformando toda noite em amor. Oh, oh, oh. Nath Roots Reggae Pai chegou. Oh, oh, oh. Transformando toda noite em amor. Transformando toda noite em amor. Nath Roots Reggae Power chegou. Oh, oh, transformando toda noite em amor. Só a gente e vocês. Oh, oh, Nath Roots. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. E você ouvindo esses sucessos aqui no programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viano Grande, amigo de todos. E você aí ouviu esse sucesso a fundo aí, vamos seguindo com esse programa legal, interagindo com você. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no programa legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Oportunidades de empregos para você. Especialmente para você que vai ouvir pelas redes sociais. É, vaga de recepcionista, repositor, auxiliar de limpeza, atendente, inspetor de sinistro externo e também jovem aprendiz, assistente acadêmico, aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva, padeiro profissional, líder administrativo, telefonista, líder administrativo e também atendente, auxiliar de hortifruti e auxiliar de serviços gerais. Vagas essas em Nova Friburgo, em São Pedro da Serra e região. Essas vagas estão disponíveis no portal Indeed, a qual você acessa lá indeed.com.br, cadastra ou, se já tem o seu currículo cadastrado, atualize e candidate-se a uma dessas vagas de emprego. E para você que é graduando Estácio Nova Friburgo, é só entrar no vagasestacio.com.br com o seu número de matrícula e senha, você cadastra ou atualiza o seu currículo e se candidata a uma vaga de estágio na sua área de graduação. Então, não perca a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho ou alcançar níveis melhores para a sua vida. Vamos para a sua vida profissional. Vamos seguindo em frente com esse programa legal. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que ainda não é Estácio Nova Friburgo e vai ouvir esse programa legal nas redes sociais e quer fazer parte dessa equipe de vencedores, agora você pode. A Estácio Nova Friburgo oferece para você os mais diversos cursos presenciais, semipresenciais e à distância. A Estácio Nova Friburgo oferece jornalismo, publicidade, propaganda, direito, administração, entre outros cursos como enfermagem, educação física, farmácia e demais cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Maiores informações pelo portal estácio.br ou pelo telefone DDD 22-2525-1500. A Estácio Nova Friburgo, inovando mais uma vez para você. Venha ser vencedor. Venha somar junto com essa equipe de vencedores. Garantia do programa legal, a sua companhia na universidade, com oferecimento desse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você sabia de Oestinha como curiosidade quando foi criado o primeiro jornal? No entanto, só encontrei aqui uma resposta clara para quando foi publicado o primeiro jornal em terras brasileiras. O primeiro jornal que foi publicado foi A Gazeta, começou a circular em 10 de dezembro de 1808 na cidade do Rio de Janeiro. Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente no Brasil em 13 de maio, com a criação da imprensa régia, seu início foi marcado pela primeira edição do periódico. Antes da chegada da família real, toda a atividade de imprensa era proibida no país. Não era permitido publicar livros, panfletos e muito menos jornais. Esta restrição era uma particularidade da colônia portuguesa. Muitas outras colônias europeias no continente americano já tinham impressa desde o século XIV. Mas mesmo sendo um órgão oficial do governo português, a Gazeta era editada sob censura prévia, que só foi extinta em 2 de março de 1821. A imprensa no século XIX não era concebida com o caráter noticiário de hoje, e sim doutrinário. As notícias que o jornal veiculava eram de interesse direto da corte, pretendendo moldar a opinião pública a favor da realeza. Alguns meses antes de o governo português publicar seu jornal, Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, em 1º de julho de 1808, impresso em Londres e trazido clandestinamente para o Brasil. Este jornal tinha caráter ideológico, sua função era evidenciar os defeitos administrativos do Brasil. Como dizia Hipólito, a Gazeta deixou de circular em 1822 com a independência. Apesar de a publicação do Correio Brasiliense ser anterior à da Gazeta, o Dia Nacional da Imprensa foi comemorado até 1999, em 10 de dezembro. No ano 2000, a comemoração passou a ser em 1º de julho, por uma lei criada pelo deputado Nelson Manchesan e sancionada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse era o Você Sabia de hoje, exclusivamente esclarecendo essa dúvida para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de piadas nesse dia de hoje. Primeira piada do dia. Não, essa daqui tá muito similar ao que me aconteceu semana passada, então esquece essa. Vou até apagar aqui, mas a primeira do dia. Por que a loira fala ao telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Segunda do dia. No balcão da alfândega, o atendente pergunta: seu nome? O passageiro responde: Abu Adala Sarafi. O atendente pergunta mais uma vez: sexo? E ele responde: 4 vezes por semana. E o atendente diz: não, não, não. Homem ou mulher? E ele responde mais uma vez, insistindo: homem, mulher, algumas vezes, camelo. Nossa. Terceira do dia. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar merda? Resposta: é só gritar bingo. Quarta do dia. Por que Hitler odiava os judeus? Resposta: porque não conhecia os argentinos. Última do dia. O que é preciso para reunir os Beatles? Resposta: mais 2 balas. Rádio Estação, Estação, a rádio. Vamos seguindo em frente para finalizar mais esse programa legal, não é mesmo? Então vamos, aí o programa legal está chegando ao final hoje. Mas voltaremos na próxima edição com certeza. Você, a sua participação é, pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com é válida, assim como é, hoje o pedido do, do Tony Marques não foi possível atender, mas na próxima edição estaremos atendendo, tá bom, Tony? É, ficará exclusivo na próxima, no próximo programa legal, na próxima edição do programa legal, tá bom? É, o sucesso que você pediu aqui, com certeza eu estarei atendendo com muita honra, com muito carinho, tá bom? Então, ouvinte do programa legal é prioridade. Quem faz o programa legal é o ouvinte. E eu só estou aqui para comandar esse programa que já é novidade nas redes sociais. Ah, e lembrando rapidamente aqui, eu tinha a previsão do tempo. Será que ainda a previsão do tempo tem tempo? Vamos seguindo aqui. É, previsão do tempo rapidamente para você. Cordeiro, a previsão do tempo para Cordeiro. Essa segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 15, máxima de 28. Terça-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva, mínima de 19, máxima de 31. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme, mínima de 20, máxima de 24. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 29. Sexta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva, mínima de 21, máxima de 32. Nova Friburgo, foi essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, não choveu, mínima de 11, máxima de 24. Na terça-feira, será de sol com muitas nuvens à tarde e com pancadas de chuva. E à noite, há mais pancadas de chuva, mínima de 13, máxima de 26. Quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 12, máxima de 20. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 11, máxima de 23. Na sexta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 13, máxima de 25. Cantagalo, segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, também não choveu, mínima de 16, máxima de 29. Na terça-feira, será de sol com aumentos de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 20, máxima de 32. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva, à noite o tempo fica firme, mínima de 21, máxima de 25. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 30. Na sexta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 22, máxima de 33. Em Cardoso Moreira, rapidamente, segunda-feira foi de sol com algumas nuvens, também não choveu, mínima de 18, máxima de 31. Terça-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 20, máxima de 34. Quarta-feira, sol com aumentos de nuvens, períodos de céu nublado com chuva, à noite o tempo fica firme também, mínima de 20, máxima de 25. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 29. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 33. Cachoeiras de Macacu, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, também não choveu, mínima de 18, máxima de 31. Terça-feira, sol com aumentos de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 20, máxima de 28. Quarta-feira, nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com diminuição de nuvens. Noite, com muita nebulosidade, mínima de 18, máxima de 23. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 27. E na sexta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 30. A umidade relativa do ar entre terça e sexta-feira estarão equiparado a 60%. Então essa foi a previsão do tempo com através da fonte Climatempo aqui para você nesse programa legal, sua companhia na universidade. Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. É, já encerrando esse programa legal, já deixando saudades, com certeza, até a próxima edição e com certeza aí dedicação aí a Felipe Basílio, a Karine Knuschi, também ao amigo Rafael Seabra, também a Rafael Brito, a todos vocês daqui da Estácio Nova Friburgo, um muito obrigado e até a próxima edição, contando com você, meu amigo ouvinte e minha amiga ouvinte. Um forte abraço e até breve! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.